Oi, boa noite a todos. Meu nome é Deisa, né? Eu sou do Movimento Passe Livre de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho da nossa visão acerca desse tema, Tarifa Zero, uma realidade possível, aqui também, né, em São Paulo. Então, não sei se todo mundo aqui já ouviu, já deve ter ouvido falar que a gente está bastante aqui na USP, do Movimento Passe Livre. A gente não é de hoje, né, e nem é dos últimos aumentos, a gente vem há bastante tempo. A gente foi batizado como Movimento Passe Livre em 2005, janeiro de 2005, quando um monte de jovens que já estavam se reunindo em vários lugares do Brasil acerca de transporte gratuito, transporte de digno, de qualidade, se reuniram lá em Porto Alegre, né, plenária pelo Passe Livre que ocorreu naquela época. E a gente se chama desse jeito desde aquela época. Daquela turma que, enfim, São Paulo também estava lá aprendendo com os grandes, a gente presenciou, enfim, ouviu gente de Salvador. Salvador em 2003, né, se mobilizou bastante acerca de aumento de passagem e eles pararam a cidade, muito mais do que a gente acha que conseguiu no ano passado. Eles realmente pararam a cidade. E o pessoal também de Floripa, que conseguiu duas vezes barrar o aumento, que até então era a principal pauta. O transporte vem muito à pauta quando tem aumento, né, de passagens, né? Mas a gente, quando discute transporte, é muito além do aumento, muito além de a passagem sendo R$ 2, R$ 2,30, R$ 2,70, R$ 3. A gente discute transporte com quem? Com quem teve que se mexer do jeito que pôde para vir até aqui hoje. Com quem teve que pensar, ah, que horas eu tenho que ficar aqui, até que horas, para quê? Eu vou ter que voltar para casa e eu moro longe. Como é que eu vou chegar em casa? O ônibus para, tem hora para parar, né? A gente discute com esse tipo de pessoas, né? Transporte público. A gente discute com pessoas que pensam, nossa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Amanhã eu vou ter que acordar mais cedo porque o ônibus é lotado e eu vou ter que entrar em algum ônibus, conseguir entrar em algum ônibus, ver um, dois, três, quatro, cinco ônibus passar para eu conseguir entrar em um. Né? A gente conversa com esse tipo de gente, né, que o problema do transporte, enfim, é muito mais amplo. O movimento social que tem pauta única, mas essa pauta única é muito mais abrangente, né? A gente conversa com esse tipo de pessoas, pessoas que pensam, eu tenho que viabilizar o atendimento médico da minha mãe, ela tem que tomar ônibus, né? Enfim, de tudo. Acesso a qualquer um dos direitos. A gente conversa, enfim, transporte com qualquer pessoa que precise de acesso aos direitos. Quaisquer, né? E tarifa zero, com que a gente discute tarifa zero? Com todo mundo. Todo mundo pagou para estar aqui. Amanhã eu vou gastar o meu 7,50 para poder trabalhar, para depois ir para a escola, pegar metrô e ônibus, depois voltar para casa, dormir 4 horas e trabalhar depois no dia seguinte gastando mais 7,50. Ou tarifa que pode aumentar se você for prestar atenção. A gente fez algumas atividades, por exemplo, na Zona Sul, Extremo Sul, sabe aquele tipo muito além de Santo Amaro, né? Aí a gente, citando um exemplo, um dia eu tinha que estar lá na reunião às 4 horas da tarde, eu saí 1 hora do trabalho, ainda cheguei atrasada meia hora, assim, porque você perde muito tempo. Quando você fala R$ 6, para ir e voltar, dependendo da sua distância, e olhe lá, quando você conversa com essa turma que mora bem mais distante, você vê que, gente, R$ 6, está brincando, são R$ 9, o tempo de percurso é superior ao de integração, né, do bilhete. Com essa turma que a gente discute lá a nossa tarifa zero, né. Aí, quem, a gente tem vários trabalhos de base, você já deve ter ouvido falar da gente mais em USP, na USP mesmo, mas para as pessoas que não estão nesses trabalhos que a gente faz em escola e tudo mais, normalmente ouve falar da gente, ouve falar de movimento de transporte em época de aumento, né? Que é quando a gente ganha a notícia, o transporte vira notícia com mais força, né? E só para citar alguns e o que que a gente aprendeu que fez a gente acreditar que tarifa zero também é possível, tipo, tem que acontecer, tipo, ontem, já, né? por exemplo, em 2010, a gente lida, que nem o Luz falou e os palestrantes demais falaram, tipo, a gente lida com pessoas. E, cara, a tarefa de convencimento, nossa, como é difícil. É difícil, sabe? Uma das principais tarefas de ato, fazer ato de rua, ficar passeando pelo centro, como muitos falam, é conversar com o povo para tentar, sabe, cultivar, cativar, né, o sentimento de luta, que, mano, tá ruim, você não acha? Tá, então vamos, né, vamos junto, vamos lutar com a gente. Mas, cara, para tirar as pessoas da comodidade ou do medo da polícia ou do arrependimento de voltar para casa ou qualquer outro problema, é difícil. Né? Quando a gente enfrentou o aumento que teve em 2010, a gente soube, começou a se mobilizar em setembro de 2009, quando a gente soube. Aí a gente ia para os atos, começava a panfletar para as pessoas. Eu não sei se é porque não tinha tido um aumento tão logo, mas, nossa, como era difícil convencer as pessoas de que, cara, o mundo está aí, vamos, né? Tipo, isso é um absurdo, né? Olha só quanto a gente vai ter que repor do nosso salário, né? Quanto nos custa sair, quanto nos custa, né? Tipo, eu sou da Zona Norte, aí sair da Zona Norte para qualquer lugar é difícil, né? Transporte é caro. Se você pensar que periferia tem famílias numerosas, assim, sabe? Tipo, um pai, uma mãe e 5 crianças, assim. Imagine, tipo, você, uma família saindo, levando todos os filhos ou qualquer coisa para o parque ou qualquer, enfim, qualquer lugar, né? É caro. Né? Fora o preço que você paga para entrar nesse lugar que você vai, né? Quando você vai. É muito mais comum lá na periferia você ver que as pessoas fazem alguma coisa lá na região mesmo, porque sair é difícil. É muito difícil. E caro. Né? E quem custeia isso? Trabalhador? Alguns. Né? Então, de 2010 a gente teve essa dificuldade. A gente aprendeu que a gente tem que descentralizar a luta não é do passe livre. Ah, isso aí a gente aprendeu quando a gente enfrentou em 2006, ao meio de 2006. A luta não é do passe livre, a luta é da população. Tipo, se apropria aí e vai, né? Esse negócio de, não tem necessariamente frequentar nossas reuniões, não tem que se organizar só com a gente, mas, tipo, organiza as coisas na sua cidade. Né? A gente faz coisas muito no centro, porque tem muita gente que trabalha no centro, né? E também, como nós militantes vemos de tudo quanto é lugar, né? Zona Norte, Sul, Leste, é mais fácil se encontrar. Mas, cara, vai ganhar força mesmo a luta quando o pessoal lá da Leste, tipo, Pará Leste, o pessoal da Sul, Pará Sul, como eles param, né? O pessoal do Boemirim, a gente vira e mexe. Ouvi que eles estão botando para quebrar lá em movimentos e organizando a população de lá, população simples, né? Mais forte e que luta, né? E outra coisa que eu queria falar, em 2011 foi mais fácil conversar com a população. Eu não sei se é porque era mais recente, sabe? Você ainda estava com, tipo, quente, o bolso quente, porque você tinha que pagar R$2,70 para passagem, aí depois fala, vai aumentar de novo. Ai, né, tipo, ai, né, então era mais fácil conversar com a população, tipo, de novo. Quando a gente começou em outubro, talvez, de 2010, a panfletar, conversar com a população, começar de base mesmo, conversar com as pessoas de baixo e tentar fazer o movimento crescer, a gente percebeu que as pessoas estavam mais suscetíveis à conversa, estavam mais revoltadas, sabe? Elas se revoltavam mais facilmente. Uma das coisas que eu não enfrentei em 2011, por exemplo, e a gente enfrentou em 2010, quando tem a notícia de que teve um ato, né? Um grupo de manifestantes, né, se mobiliza, se encontra no centro de São Paulo para lutar contra, né, a tarifa, o aumento abusivo da tarifa. Aí tem um campo embaixo que é a opinião dos leitores. Aí os leitores lá escrevem. Em 2010, era mais comum eu ouvir ler coisas tipo, o que vocês querem? Seus bandos de desocupados. Sabe, tipo, vocês querem que a tarifa seja de graça? Vocês não sabem, não tem ciências que as coisas aumentam? Combustível aumenta? Que o pneu, as peças aumentam? Aí eu lembro que eu me peguei pensando, inclusive, ela esqueceu de falar também que os lucros também aumentam, né? Né? E, tipo, ninguém leva isso em consideração. A gente quer transporte de graça? É, a gente quer transporte de graça. Mas é muito além disso. A gente quer acesso à cidade, né? A gente quer sair de lá do Perialto, de tudo, qualquer periferia que você saia, e curtir tudo que a gente tem. Cara, a cidade não é pobre, não. A gente dá duro para sustentar tudo isso, sabe? E quando tem os, sabe, frutos de muito trabalho de trabalhador mesmo, sabe, acesso à arte, tipo, é como a gente contempla lá o Teatro Municipal, mas acha que pedreiro é uma coisa inútil e insignificante, tipo, ele não serviu sozinho, né, sabe, quando você lida com um professor, tipo, sabe, ele estudou muito pra te ensinar aquilo que você sabe, né. Tá, aí a gente veio dessas lutas de confrontamento e aprendeu muita coisa, e a gente começou a ficar triste e angustiado. Por quê? Enfim, a gente chegou bem perto, conseguiu uma audiência pública, né? Conseguimos conversar com o secretário de transportes, conseguimos perguntar a ele por que o aumento, o que justifica o aumento. Ele mostrou suas planilhas, precisa falar que, tipo, era abusivo os preços que estavam lá, precisa não, né? Tem ideia, né? Tá, que bom. Aí, tipo, era um absurdo o preço de diesel, absurdo, tipo, é fora da realidade que a gente vê quando passeia na rua, sabe, nos postos, e super alto. E a gente tava pensando, a gente chegou perto, sim, foram bem maiores em 2011 as manifestações, mas e aí? A gente consegue o aumento, barrar o aumento. E agora? Quanto tempo vai demorar pra gente, pros secretários do prefeito provarem com um monte de estudo que é inviável permanecer aquele valor? Quanto tempo vai levar para eles levarem outra planilha, né? A gente, só citando, Floripa e Vitória conseguiram barrar o aumento lá, mas eles enfrentaram esse mesmo problema, porque conseguiram um ano e depois enfrentaram de novo o mesmo problema. Teve aumento. Sabe, como se tivesse retardado o processo, sabe? Tipo, você não paga mais agora, mas paga mais depois, tá? Né? A gente quer, não é isso, não é lutar sempre pelos mesmos problemas, enfrentar sempre os mesmos problemas. Sabe quando você vai à rua e tenta não lutar por melhorias, por novas ideias, não, mas é sempre os mesmos problemas. É voltar à rua sempre pelo mesmo motivo, a gente não quer mais isso. Por isso que a gente resgatou, né, o projeto Tarifa Zero, né, apresentado em 92 pelo Lúcio, né, na candidatura da Erundina em 92, né, a gente reescreveu, né, as nossas maneiras, e a gente reforçou muito não só aspecto de tarifa, mas sim aspecto de qualidade, porque o que é angustia, gente? É angustiante entrar no ônibus lotado, sair pela janela, sabe, não, é chegar amarrotado no trabalho, sabe, passo roupa, porra. Aí você, enfim, um monte de angústias, você espera muito, tem que sair muito cedo de casa para chegar em qualquer lugar que não é tão longe, se for pensar em quilometragem, né? Então a gente quer sugerir que todo mundo tome essa angústia, tipo, reviva a sua angústia com o transporte e vamos lutar por uma coisa melhor, sabe? É possível, sim. A gente, como a gente chegou muito perto enquanto estávamos, né, nas manifestações, a gente acredita que é possível com a pressão popular, com o pessoal todo lá na rua, sabe? Eles têm que, sabe, o nosso representante, ele tem meio que sentir nossa expressão no cangote para funcionar, né? Tanto que a audiência foi construída, foi conquistada assim, né? A gente lá na frente da câmera fazendo pressão. Então, é isso que a cidade precisa. É povo mobilizado, né, tentando lutar. Sabe aquela frase, né, tipo, não sabia que era impossível, foi lá e fez? Então a gente tem essa tarefa mesmo, a gente tem que ir lá e fazer, né? Mas isso, basicamente.